No aniversário da sua Antena 1, o presente quem ganha é você. Estaremos comemorando nosso terceiro aniversário, dias 16 e 17 de outubro, dando a você 48 horas de música sem intervalos comerciais. A partir de 0 hora de sábado até 0 hora de segunda-feira, todas as músicas que você quer ouvir. Montagens especiais e exclusivas, muitas camisetas e discos para você durante o fim de semana todinho. Comemore conosco o terceiro aniversário da nossa Antena 1 FM. 48 horas de música direto, sem intervalos comerciais, de presente para você. Você é nosso convidado para o fim de semana especial de aniversário da nossa Antena 1. Moçada está trabalhando até agora, preparando aqui no nosso laboratório coisas incríveis. Teremos 48 horas de música sem intervalo. Só som. Maxi Música Especial. Dias 16 e 17. Esta é a sua ZYD 823, Antena 1 FM, Rádio Fusão, São Paulo. Antena 1.